Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Episódio 65: As novas aventuras de João e Felipe. Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do seu podcast. Hoje estamos aqui, eu e o Fernando Seco. Nosso amigo Rafa Cunha está de licença médica, não é nada grave, mas ele vai ficar legal. Mas por enquanto ele não vai poder gravar com a gente, talvez um ou dois episódios. Mas a gente vai seguir em frente aqui, firme e forte, desejar melhoras aí para o Rafa. Esteja de volta ativo no podcast muito breve. Mas enquanto isso, a gente segura o rojão aqui, né, Seco? Você que especialista em segurar rojão. Pô, pois é, né? Fiquei feliz, o Rafa jogou muito Shadowrun Returns, agora fala trocar o primeiro, trocar os olhos e os braços por prótese, né? Pra conseguir jogar mais tempo, né? É, pra falar em implante, eu andei jogando um joguinho muito bom sobre implante também, que chama Deus Ex Human Revolution, mas eu te falo daqui a pouco. Pô, te mandei a mensagem, não sei se você viu. Foi feliz. Sábado passado, cara. É, mandei a mensagem pro Seco falando: acordei com a puta vontade de jogar Deus Ex HR, então lá vou eu. Aí o que aconteceu? Bom, já que a gente tá falando disso, já vou falando logo dos jogos que a gente tá jogando. O Deus Ex, como vocês sabem, o Seco participou do desenvolvimento do game. Eu tinha terminado ele já, lá quase 2 anos já. Deve ter 2 anos, né, Seco, foi lançado. E tinha terminado ele, mas o Deus Ex é um jogo que você tem muito motivo pra você jogar de novo. Na época eu gostei bastante, mas quando terminei não senti toda aquela vontade de jogar novamente, pra ser sincero. Não que fosse ruim o jogo, mas achei que eu tinha experimentado tudo. Eu não tinha a menor curiosidade de, por exemplo, quando eu terminei a primeira vez eu fui totalmente stealth, né? E tentando conseguir aquele achievement de não matar ninguém, mas não consegui. Apesar de eu ter quase certeza que eu não matei ninguém de propósito, alguém deve ter morrido sem querer. De propósito. Ó, eu vou atirar naquela torre e se ela cair em cima de todos eles. Pois é, não é culpa minha. A torre, quem matou foi a torre. Não, sério, eu não vi ninguém morrer pelas minhas mãos assim no jogo inteiro, mas no final não deu o achievement. Mas foda-se. Você botou também veneno na água, né? Eu não vi ninguém morrer, pô. Como assim? Aí, bomba atômica sublima todo mundo, eu não vi ninguém, ué. Aí eu não sei, mas eu não tinha a menor curiosidade de, por exemplo, usar a abordagem de sair atirando em todo mundo, não, sei lá. Mas eu até soube depois que tinha até umas coisas bem interessantes que eles fizeram. Por exemplo, a primeira missão de todas, que agora não é mais spoiler isso, porque o jogo já tem 2 anos. Quando você chega na Seraph, que o seu chefe fala pra você que tem a situação com reféns na nossa fábrica, você tem que ir pra lá o mais rápido possível, porque né, a gente não sabe qual é a situação, pode dar merda. E geralmente em jogos você não leva isso muito a sério, né? Foda-se, tem que ir rápido, cacete, vou ficar aqui, vou explorar a porra toda, hackear os lugares, não sei o que. E eu, assim que eu fiz, né, na primeira vez que eu joguei. Aí chega uma hora que ele fala pra você: porra, Adam Jensen, agora fudeu, o pessoal já deu merda lá na fábrica, você demorou muito. E então, pra falar a verdade, isso passou até meio desapercebido pra mim na primeira vez que eu joguei. Eu achei que não tinha outro jeito de fazer aquela missão. Quando eu chegasse lá, os reféns já estariam realmente mortos. Mas eu, depois disso, depois de ter terminado o jogo, é que eu fui saber que se você for rápido o suficiente, você consegue chegar lá com os reféns ainda vivos e pode inclusive salvá-los. E aí dessa vez, quando eu resolvi jogar de novo, eu salvei os reféns. Aí vi algumas coisas diferentes, né? Não, nada muito diferente, mas você tem alguns diálogos e tudo, várias coisas diferentes. No final dessa fase você salva lá a mulher que é a gerente e o marido dela era um dos reféns. Então se você salva ele, tem um desfecho um pouco melhor da história e tal. Então isso foi interessante de ver, mas aí quando chega naquela parte do Deus Ex em que abre pra você ir pra cidade de Detroit, foi quando eu meio que deu aquela preguiça, sabe, de terminar o jogo inteiro de novo. Pô, é gigante depois da linha, né? É, exato. E aí eu lembrei, pô, ainda tem Hangsha, ainda tem. Pô, quantas fases? São todas fases maneiras, mas demora, né? Tem que ter um investimento de tempo. Aí eu pensei, pô, se eu quero mesmo matar minha vontade de jogar Deus Ex, então sabe o que eu vou fazer? Vou botar o DLC, o Missing Link, que eu tinha comprado e nunca tinha jogado. Aí lembrei, na verdade, dele. Aí o Missing Link, pra quem não sabe, é uma parte da história que não foi contada. É, tem um momento da história onde o Jensen ele se esconde num pod, né? Ele fica lá dormindo, né? Em animação suspensa dentro de um pod, num navio que vai levá-lo até uma instalação secreta numa ilha onde ele tá investigando lá, procurando a ex-namorada, que é a cientista que sumiu. E passa um tempo, acho que são 6 meses, né? Passa um tempo grande dentro da história nessa época. E aí o DLC é justamente o que aconteceu durante esse tempo, né? E aí mostra que não foi só ele dormir aqui e acordar lá. Aconteceram várias coisas no meio. Ele acordou, na verdade, ele foi interceptado, né? O pessoal do navio descobriu ele, acordou e tal. E aí ele tem que lidar com essa corporação, a Bell Tower, que depois vai, né, é uma figura proeminente na história. Aí o Missing Link, achei bem legal, assim, uma história bem interessante, alguns desafios bem legais, algumas decisões bem legais de fazer. E como sempre, né, Deus Ex, esses jogos de conteúdo rico de espionagem, nada é o que parece, assim, sempre você acha que alguém tá falando a verdade pra você, mas daqui a pouco não é, e chega no final, não era nada daquilo. É bem interessante, assim, ver como eles constroem toda aquela trama, aquela, você levam a acreditar que é uma coisa e tem sempre mais uma surpresa, uma mentira. Então, foi legal. Would you kindly? Eu espero que o pessoal entenda a referência. Mas aí, cara, foi o meu fim de semana prolongado, assim, foi ótimo, cara. The Missing Link preencheu bem e eu achei que eu fiquei satisfeito, então, e depois de tudo isso, fiquei com a sensação de que não faltou nada mais a jogar no Deus Ex. Não faltou mais nada pra explorar no jogo. Pois é, eu não sei se você queria matar os bosses de formas bizarras. O resto você deve ter feito. É, isso foi uma outra coisa super legal desse download, desse DLC, que foi o chefe dele no final. É, não é um gimmick, como foi uma das críticas que muita gente fez ao jogo original. É uma briga difícil, mas ela é aberta, ela é no estilo mesmo do restante do jogo e te permite usar as mesmas habilidades que você desenvolveu durante o jogo. Você pode fazer sneaking, você pode inclusive matar o chefe sem ele te ver. Tem até um achievement pra isso que foi engraçado. Quando eu entrei na salinha do boss lá, fui pelas costas e catei ele no takedown. No takedown, tá? Só pra deixar claro. Aí ganhei. É assim que chama agora? Isso, é um nome novo. Aí ganhei um achievement legal lá dizendo que eu tinha feito isso. Então foi bem maneiro. DLC cheio de historinha legal. Eu curti, cara. E quem tiver comichão aí de voltar a jogar o Deus Ex Human Revolution, eu recomendo o DLC, que foi bem maneiro. Foi massa. Legal, cara. Legal. E você? A gente vai. Cada um fala um jogo, assim, que a gente tem jogado. Vai, só ver. Então. Eu vou. Ou fui da casinha. Eu vou dizer pode... que eu. Não, yes. Eu tô jogando. Comecei faz 2 meses e tá difícil de parar de jogar. O quê? Mas é League of Legends. Então, no passado eu tentei jogar Dota, mas eu achava que em alguns aspectos eu tinha muito micromanagement. E aquilo nunca me prendeu muito. Mesma coisa com o Dota 2, né? Então eu falei que tenho já ele desde que saiu o beta. Você mencionou, mas o micromanagement do jogo, assim, nunca, sabe, me prendeu. Parece que vai ter um campeonato gigante de Dota 2 agora, né? Pois é, no mesmo dia do StarCraft 2. Ah, é? Pra ver quem tem o pinto maior, né? É competição. É, o Blizzard. Foi... Não intencionalmente, no mesmo dia. Sei, porque tem muita coisa que acontece por coincidência nessa indústria, né, Cê? Não. Tem competição de campeonato de jogo toda semana, né? Então é muito fácil cair 2 na mesma data. É muito fácil. Principalmente com o tamanho que eles têm, né? Exato. É a mesma coisa que é que nem a Apple, a conferência da Apple ser no mesmo dia, acho que da E3 ou da Gamescom. É, teve um evento assim. Foi exatamente assim. É, tipo, não é coincidência, não. Sure. Sure. É igual quando o UFC faz um evento grande no mesmo dia que tem um pay-per-view de boxe. É a mesma coisa. É, por coincidência. Ah, é. É coincidência. Aí o da zebra no boxe da zebra também, o Anderson Silva perde. Pois é, nem me fale. Só pra balancear. Nem me fale, eu estou assistindo golfe pra não assistir essa porra desse MMA de tanta raiva depois que aquele palhaço entregou a luta daquele jeito. Ah, não, mas segundo ele, você então não é um fã de UFC. Então de não sou, foda-se. Mas eu fiquei. Porque todos que não são fãs de verdade criticam ele, não entendem os acontecimentos. Então não sou mesmo. Mas não, fala aí do. Mas então, daí. Fala do LOLs. O pessoal da Boyer tava jogando e falaram, ó, dá uma olhada se você não gosta do Dota, porque isso é mais focado tipo no Hero. E como tem menos management, então você passa mais tempo planejando e executando o plano. Eu tentei jogar e realmente me surpreendeu muito, assim, achei os personagens assim, bem ricos, divertidos. O fato de ser sempre o mesmo level da cara de competição, né? Porque as regras são as mesmas pra todo mundo, né? Sempre. E aí tem a parte de itens, que eu acho que isso faz uma coisa muito mais bacana que o Dota, porque no Dota basicamente você tem um hero e ele tem um papel. E ele não vai mudar aquele papel da cor do jogo. Tipo, por exemplo, um cara que dá DPS, ele vai ser DPS. Um cara que é suporte, vai ser sempre suporte. E aqui você pode, por exemplo, dependendo do momento do jogo, você pode comprar itens que transformam seu personagem, sabe? É interessante então, isso, pra você mudar a estratégia on the fly. Então, assim, eu... Bom, eu sempre joguei a Team Fortress, deixa eu pensar mais o que, Enemy Territory, Battlefield, todos esses jogos, sempre jogo suporte, né? Então, RPG, online, jogo de healer, suporte, isso aqui eu tô jogando suporte. Então, tem quatro personagens aí que eu jogo de suporte, e cada um deles fica melhor... dependendo do tipo de estratégia, né? Tem uns que são só controle, tem uns que são só healing, tem uns que é healing e controle, então fica brincando assim, né? Enfim, e depende do meio do jogo, eu resolvo, sei lá, preciso mais speed, mais dano, preciso dar mais burst nos meus amigos, sabe? E, cara, é muito assim, uma experiência bem boa, assim, sabe? Eu tô bem surpreso com o jogo, principalmente com a qualidade do competitivo. E que a parte de gerenciamento da comunidade também, que você pode fazer report de mau comportamento. Levam muito a sério isso. A Riot Games tem uma estrutura muito grande pra atender ao jogador, assim, que eu só ouço. Aliás, tudo com relação a Riot e o LoL, só ouço coisa boa. E você agora é mais um que tá jogando. Porra, eu tô. Assim, eu vou dizer, depois do meu primeiro mês, meu primeiro pensamento foi: esse jogo merece $60. E como ele é free to play, eu vou botar uma grana e vou investir em coisas que eu acho bacana. Então, não é de cosmético, né? Você pode comprar alguns personagens se você quiser, ou comprar o ponto do jogo com o ponto de dinheiro que você comprou. Mas, em geral, as skins são as coisas mais legais, né? Que você coloca nos personagens. Então, acabei que gastei $30, mas achei que, cara, assim, vale $60 muito fácil, sabe? Investimento, porque eu achei, assim, tudo muito redondo, os caras são de parabéns, fiquei muito surpreso, assim, sabe? E, pois é, e até consegui convencer pessoas a largarem o Dota pra jogar esse jogo. Então, legal. Pegou fogo aí no escritório da BioWare, ou não? Pegou fogo? Como assim? Não, o pessoal tá jogando muito LOL, isso que eu quis dizer, não que teve isso. Ah, entendi, não. Não, então, tem um dos meus colegas, acho que tem vários que jogam desde o começo, então, tipo, eles são liga bem alta, assim, sabe? Uh-huh. Tipo, que tem ligas, né, prata, bronze, silver, platina, gold, blá, blá. Então, tem vários deles em ligas, então eles dizem que tem até a lista de BioWare LOL, né, que a gente só, o pessoal da BioWare pode acessar. E aí o pessoal fica mandando desafio. Daí teve o desafio Edmonton contra Montreal. Só que daí só tinha dois caras experientes aqui, daí eles começaram a tomar uns couro, sabe? E porque o pessoal tava jogando estilo Dota ou LoL. Daí os caras diziam, não, tu não pode jogar, é diferente, sabe? Você tem que, não é só um papel, você tem que ser versátil, blá blá. E aí agora eles estão planejando aí um outro confronto aí com o pessoal mais treinado. E o pessoal joga quase toda noite, você entra online, alguém pipoca assim, ó, vamos jogar junto. E Maneiro. A gente fica rindo, saca? Tipo, a gente se racha rindo. Então essa parte bacana, assim, sabe? Eu acho que, além de tudo, por enquanto, não é um jogo que, por exemplo, raiding um WoW, né? Tipo, eu entro, jogo, por exemplo, 20 minutos e vou fazer minhas coisas, assim, sabe? Não é tipo, eu vou sentar, aí depois de 6 horas o boss morreu. Ih, vou dormir que eu não aguento mais jogar nada. Não, é primordial que eles tenham pensado dessa forma. Quer dizer, é uma característica do MOBA e vai ser uma diferença bem interessante entre isso e, por exemplo, no campeonato de Dota 2 contra o de StarCraft 2. Vai ser interessante ver a duração das partidas, assim. É, Mas pois é. é importante até porque, com a quantidade de gente que existe aí que ainda joga o WoW, qualquer outro jogo cuja demanda de tempo seja parecida com a demanda que o WoW tem, já vai ser muito difícil de você emplacar, porque as pessoas que estão jogando WoW não vão gastar o mesmo tempo no seu jogo do que com o WoW, entendeu? Que elas, Pois é, entendeu? pois Não é. vão ter o dobro do tempo, entendeu? Quem Cara, vira à noite numa raid pode fazer isso pro WoW, não pode fazer isso pra WoW e mais um outro jogo, Você falou do WoW, tem uma coisa que vem à minha cabeça frequentemente, por isso entendeu? que eu comecei a jogar esse jogo. Porque assim, quando eu jogava o WoW, eu jogava Arena também, né? Então Arenas tem 2 contra 2, 3 contra 3, 5 contra 5. E cara, eu acho que certamente no futuro próximo vai ter alguma coisa de Arena da Blizzard, cara. Porque a quantidade de gente que joga aquela trolha e só se dedica a jogar aquela Arena. Dá pra ver totalmente um nicho que entra nesse esquema de Battle Arena Online, sabe? Entendi. Talvez não, talvez eles façam alguma variação, continuam com o mesmo estilo que é agora, assim, sabe? Você vai combatendo, ganhando pontos, vai comprando armadura, mas talvez com um pouquinho de dinheiro você pode, sabe, dar uns advancements. Tipo o TF2. Mas, cara, eu vejo completamente a Blizzard indo pra esse lado um dia desse. Pois é, your turn. Não, a única coisa que eu vou falar pra você pra fechar essa história de arena é: People of the Imperial City, welcome to the arena! Sabe o que foi Essa é a mais arena que foda eu pra mim? gosto. Sabe o que foi mais foda pra mim quando eu joguei lá o Oblivion? Quando eu virei o campeão da arena, que eu tinha feito uma guerreira, né? E aí o nome do personagem. Pode escolher títulos, tinha 30, 40 títulos, né? Um apelido. Já sei qual que você escolheu. Cara, daí eu fui lá pro final da lista, assim, tinha Ainda um mais que meio você era assim. mulher. Eu já sei qual foi que você escolheu. Aí eu escolhi o nome. Aí, cara, primeira vez você entra, assim, né? Porque você é um astro, né? Aí ela vai o announcer. People of the Great Imperial City. Now your champion, the Iron Maiden! É foda. Foi muito massa, cara. Pô, que jogo do caralho. Tô ligado. Porra, agora a nostalgia é total, né? Então, pra eu prosseguir nessa história aí, um jogo que pra mim não tem nada de nostálgico, porque eu não tinha tido a oportunidade de jogar os anteriores. Nunca dei nada por essa série, achei que, ah, isso é bobeira, isso aí é meio infantil, meio. Entendeu? E aí agora eu peguei o último jogo dela, que saiu, e eu estou amarradíssimo, que é o Pikmin 3 do famigerado Nintendo Wii U. O Pikmin 3 acabou de sair, eu comprei no dia do lançamento na loja EB Games aqui perto. Outra coisa só interessante é você pode comprar praticamente todos os jogos, exceto alguns poucos, você pode comprar por download direto para o seu console. Eu comprei o Lego City Undercover dessa forma. Já esgotou o meu espaço de armazenamento no Wii U. Só um jogo. Ah, pois é. É porque tem que saber se ele deleta o backup do update do OS, né? Pois é. Eu não sei o que que é, mas. Quer dizer, eu sei o que é, que o Lego City é gigante. Mas tem muito pouco armazenamento, cara. Mas é 32 GB HD, não é? Quer dizer, do tamanho Não, tudo bem. Eu de um tenho esse pendrive de jogo. 10 pila. Eu tenho esse jogo e o Super Mario Bros. U. São os dois jogos que eu tenho no hard drive. E eu tinha o Zombie U, tive que apagar para poder botar o Lego City Undercover na Porra, época. mas não tem porra É, que deve e. ter uns 10 GB cada? Ah, deve ser, né? E agora, com o Pikmin 3, quando deu meia-noite, eu tentei comprar. Quer dizer, eu ia deixar eu comprar, mas ele me avisou que eu não tinha espaço suficiente. Aí eu não queria deletar o Lego City, porque eu de vez em quando dou uma jogada, quando às vezes tem assim, uns 15 minutos à toa. Aí eu falei, ah, quer saber, não vou jogar hoje mesmo, que já deu meia-noite, vou dormir, amanhã eu dou uma passada na loja, depois do trabalho. Aí fui lá na loja, comprei, quer dizer, eu queria muito ter comprado online, mas não pude por causa da falta de armazenamento. No 3DS já faz muito tempo que eu tive que comprar um novo cartão SD de 32 GB, pra poder guardar todas as minhas coisas, porque no 3DS eu compro direto pelo Nintendo eShop. Nem vou mais em loja nenhuma pra comprar nada de 3DS. Mas eu, no caso dele, eu comprei um negócio de armazenamento que é muito mais espaço do que eu poderia querer, entendeu? Eu não tenho mais esse problema. Mas no Wii U não tem jeito, porque nenhum HD vai ser, ou coisa de armazenamento vai ser grande o suficiente pra você ter todos os jogos que você quer. Ainda mais quando começarem a sair mais jogos da Nintendo. Então, no Wii U, por mais que eu queira comprar online, eu ainda vou ter que continuar indo na loja. Que é engraçado. Aí e olha que você comprou a edição Deluxe, né? Eu tenho. Exato, tem a edição Deluxe, que tem mais armazenamento. Que tem, não, dá com os dias eles vão lançar versão Deluxe mais. Triluxe. É. Oh, deu um bom nome. Versão Quadriluxe, é. Agora amarelo. Amarelo com pode cocô. Instalar 6 jogos. Não mais, não. 6. Isso, um Zelda, um Mario, é tudo que eles vão lançar na vida inteira do console. É um Zelda, um Mario, um Metroid. Não precisa mais nada. Of course. É, mas aí, Pikmin 3, comprei lá na loja, como falei. E cara, o joguinhozinho filha da puta de bom, cara. É muito engraçado. É legal. Porque é meio... É estratégia, não é, assim, é meio que uma estratégia contra o relógio. É, o que eu acho super legal e muito viciante do que ele faz é assim. Então, você tá explorando lá um planeta, você tem várias fases, que são as partes do planeta que você pode explorar, que você vai abrindo, né? E você só pode ficar no planeta quando tá de dia. Então, você desce pro planeta cedo, explora durante um tempo, dá mais ou menos uns 20, 25 minutos de jogo, e aí o sol se põe, você tem que voltar para sua nave. Então, e a cada dia que passa, você consome a comida dos astronautas, que é um suco. Né? Então você tem lá N garrafas de suco, você começa com 3. Então, ou seja, você pode sobreviver por 3 dias. E aí vai acabar o suco, eu nem sei o que acontece, que nunca acabou o meu, deve dar game over, não sei. Mas o mais legal é que, aí, quando você está andando, entre outras coisas, você encontra frutas que você leva para a nave e vira um suco. Né? Então, cada dia você quer pelo menos achar uma fruta, né? Uma fruta suficiente para fazer mais uma garrafa de suco, para você não perder suco, né? Pelo menos aquele que você consumiu aquele dia, você já recuperou. Isso tem que ser balanceado com os outros objetivos que você tem, que é matar os chefes, avançar a história, encontrando os itens de história que você tem que encontrar. E muitas vezes, o item tá num lado do mapa e a fruta onde você sabe que tem alguma fruta sobrando para pegar é do outro lado. Então, você tem que meio que correr naquele dia para fazer as duas coisas, entendeu? E o jogo te permite voltar um dia anterior para tentar de novo aquele dia. Ele apaga o save que você tinha daquele dia para você tentar fazer, tipo, melhor, entendeu? Bater o seu... Não é bater o tempo, é fazer mais coisa naquele tempo. Então, quando você joga a primeira vez uma fase, um dia, você não conhece muito o mapa, você tá abrindo ainda, tá conhecendo e tal. Então, dá a maior vontade de você depois voltar e jogar aquele dia de novo pra tentar fazer mais coisas no mesmo tempo, entendeu? De ser mais eficiente. E isso é muito legal, assim, eu já me peguei jogando 3-4 vezes a mesma fase, porque, pô, eu cheguei tão perto de fazer mais essa coisa que eu queria, mas aí acabou o tempo. Se eu fizer as outras um pouquinho mais rápido, vai dar tempo de fazer tudo no mesmo dia. Entendeu? E aí eu vou ter mais suco, eu vou avançar a história mais rápido, entendeu? Então, isso eu achei bem legal dele, assim, é bem viciante você querer fazer as coisas cada vez mais eficientemente. E eu já deu pra ver ali que o pouco que eu joguei, devo ter jogado umas 6 horas. Já destravei um modo no menu principal onde você tem uns desafios, que é justamente isso. Você tem pouquíssimo tempo, tem que fazer um monte de coisa na fase. E o desafio é conseguir completar nesse tempo ou menos, ou o menor tempo possível. E eu já vi que eu vou, quando eu terminar o jogo vai ser igual os Batman, né? Eu vou querer zerar todos os challenges que tem, porque é bem gostoso, assim. Os chefes são bem criativos, você tem chefes que você precisa de vários dias pra matar ele, sabe? Em um dia você tá fazendo uma parte da, vamos dizer, a primeira fase do chefe, aí no segundo dia você volta lá e dá porrada nele, e se não der tempo de tirar toda a vida dele, aí você volta no terceiro dia pra terminar o serviço e tal, são bem criativos, assim. Eu, cara, curti pra caramba. Não vou explicar o que é Pikmin, que o pessoal pode ver aí como é que funciona, o que são os Pikmin, como é que você controla. E outra coisa interessante é, o controle dele no gamepad é péssimo, porque é igual a qualquer outro controle, porque ele é bem baseado em cursor, você tem que apontar pra onde você quer que as coisas vão, onde você quer jogar os Pikmin. Então, no controle, vai controlar um cursor com o direcional da direita, entendeu? Não é muito preciso, demora e tal. Aí o que eu faço? Eu deixo o gamepad do meu lado, assim, em pé, pra eu poder olhar pra ele, que é o mapa fica ali, né? E jogo com o Nunchuck, né? O emote e o Nunchuck. O emote com o Motion Plus. Aí é muito melhor pra apontar. Quando eu joguei as duas primeiras fases no controle do Wii U mesmo, no gamepad. Mas aí quando eu mudei pro Nunchuck, cara, que diferença. Assim, você quer fazer as coisas de forma eficiente, tem que ser com o emote. O que é até engraçado, né? Quer dizer, esse jogo, na verdade, ele não precisava ter sido do Wii U. Se ele fosse um jogo do Wii, ele não precisa do Wii U pra nada. Tudo bem, ele é bonito, assim, os gráficos são bonitos. Mas, tipo, a jogabilidade, que é o que realmente eu fui buscar nele, e é o que realmente é gostoso nele, poderia ter sido um jogo de Wii sem problema nenhum, entendeu? Não justifica a máquina nova, Next Gen, que a Nintendo lançou. Mas... cara, Nintendo é foda. Nintendo pra software ainda é muito foda. Pois é, isso é só o tipo de argumento, vai conforme o que a Nintendo fala, que pra lançar jogos bons você não precisa de hardware bom, né? Isso é uma coisa que todo mundo sabe, né? Ela tá, na verdade, provando pra si própria, é isso, tipo, o Pikmin 3 poderia ter sido no Wii tranquilamente. Pois é. Entendeu? Mas é pra lançar os jogos dela, né, Seco? Não sei, porque... eu gosto muito da Nintendo, gosto dos jogos dela. A gente já falou de Nintendo pra cacete aqui. O último episódio foi só sobre publishers orientais e tal. Mas eu adoro jogos da Nintendo, divirto bastante. Mas eles não são os únicos tipos de jogos que eu quero jogar, sabe? Eu sinto falta de um Deus Ex Human Revolution, entendeu? De um Batman Arkham Origins, como vai ter, entendeu? De um jogo meio, bem kick-ass, assim. Eu gosto desses jogos também, quero poder jogar esses jogos também. E aí as máquinas da Nintendo, pra executar um jogo que precise realmente de um gráfico, de processamento foda, tem uma física foda. Pega o FIFA mesmo, você jogar, sabe, o FIFA da Next Gen, entendeu? Porra, eu quero poder jogar esses jogos também, sabe? E a Nintendo, ela não me deixa, não me dá o melhor dos dois mundos, ela me dá o dela, e pras outras coisas eu tenho que ter um outro console, entendeu? Pois é. Isso que é triste, então, assim. Eu vivenciei hoje um episódio interessante. Eu tava no Future Shop tentando namorar meu novo portátil. Que vai ser o 3DS, assim, né? Aí chegou um pai com um filho e falou assim: ah, eu quero ver um videogame e tal. Eu ouvi falar os amigos dele jogam com o Wii e tal. Daí chegou, né? Perguntou do Wii. Daí ele mostrou o Wii, a versão canadense, que é vermelhinha, pequenininha, né? Ele, que legal, que bonito. Né? Pô, nunca vi, cara. É legal mesmo, é bonitinho. É lindo, cara. Ele é pequenininho, assim, parece um tocador de CD mesmo, sabe? Vermelhinho, ele é muito pequeno. Sim. E aí ele assim, Wii, babado, e o cara começou a explicar, né? Daí, de repente, ele, tá, mas o que é esse aqui do lado, Wii U? Ele, esse é um videogame, não sei o que, quero ver, né? Ficou falando um monte, assim, e o cara ficou todo empolgado. Ele, tem onde eu jogar? Pra eu ver? Ele sim, daí tinha um Wii U montado. Ele chegou, pegou o controle na mão e falou: nossa, que videogame leve. Daí ele assim: não, esse é só o controle. Lá é o videogame e esse é o controle. Dele, como assim? Dele, não, é porque é um controle e ali é o videogame. E o videogame, daí tem a TVzinha e tal. Dele, mas como assim? Dele, como é que aquele ali funciona assim? Ele tá apontando pro Vita, né? Mas aquele ali não é tudo em um só e você leva onde você quiser? Esse aqui eu posso levar onde eu quiser? Não. Mas como não? Aí, cara, eu assim, nossa, que eu... Ele tava comparando com o Vita, cara. Que realmente... Eu fiquei olhando assim... É foda. Cara, e ele assim, tem um... Tem um outro do DS, não tem? Ele falou. Tem. Tem outro Nintendo, perdão. Tem. O que é? Aquele ali, dele mostrou. Esse aqui eu posso levar junto? Pode. Então peraí, ele chegou pro filho dele, então seria mais legal tu comprar um que tu pode levar junto. Daí ele começou a negociar com o filho dele, e eu fiquei assim, Cara, que confusão, cara. Tipo, ele não sabia, tipo, ele não tava conseguindo identificar qual era a diferença entre do Wii U e do Wii, não tava entendendo o controle. Pois é, cara, porque ele pegou na mão e falou, nossa, que leve, levar junto, não sei o quê. Que aí, ótimo, cara, não, é, vou levar esse agora. Posso já levar na minha bolsa? Pois é, no final ele falou. Ele falou pro moleque não, então, ou ele comprava o Wii, ou ele comprava um dos portáteis, o DS ou o Vita, mas não comprar o Wii U. Aí assim. E cara, tipo, eles ficaram uns 30 minutos, cara. Eu fiquei só de butuca, assim. Só sabe? A confusão que causou na cabeça desse pai já exemplifica tudo. Pois é, o pessoal pode até achar que é porque o cara não entende videogame, mas eu acho que esse é o objetivo da Nintendo, né? Afinal de contas, que. Né? É aquilo que a gente sempre fala: os hardcore, eles vão comprar de qualquer forma. Não são eles que fazem a diferença. Entendeu? Quem vai fazer o 360, o Xbox One ganhar do PlayStation 4 ou vice-versa, não são os hardcore. Quem vai fazer ganhar são os casuais, é o que tiver mais apelo, sabe? Então, os hardcore você pode até ganhar com os exclusivos, mas a gente está vendo cada vez menos importância dos exclusivos, porque, sabe, tem muito third party. Os grandes jogos da EA, da Activision, da Ubisoft, dificilmente vão ser exclusivos entre o Xbox One e o PlayStation 4, porque ninguém quer perder a outra metade do mercado. Então, os hardcore, eles vão estar lá. Vai ter os sonistas e, como o pessoal fala, os caixistas. Mas... Como é que é? Caixistas, é o nome no Brasil é esse que dão. Pro pessoal que é fã do Xbox, é caixista. Então, eu também. Eu tive a mesma reação que você. Então você vai ter, entendeu? Vai ter as suas allegiances, mas o hardcore não é quem vai fazer a guerra ser ganha ou perdida. São os casuais que vão fazer a balança pender pra um lado ou pro outro. Entendeu? Então, esse cara que foi na loja, ele é um típico de que os fabricantes de consoles estão querendo atrair, entendeu? E ainda mais a Nintendo, é a que mais quer atrair esse cara. Pois é. Isso aí é um ótimo exemplo, cara. Mas então fala, você foi procurar seu portátil, qual é a conclusão que você tá chegando ou não chegou à conclusão ainda? Eu não sei, é porque eu andei conversando, até conversei com o Fabiano, conversei com a minha esposa, porque assim, eu adoro DS. Mas meu problema, eu não gosto de nada da estrutura online da Nintendo, eu acho que ela faz uma palhaçada. Não posso migrar minhas contas, não tem nada unificado, meu console estragou, me ferro. Tudo que eu comprei online, o problema é meu. Entendi. Eu não gosto disso. Então, tá, eu posso até te dizer assim, que do DS para o 3DS, você pode transferir tudo, mas só uma vez. Transferiu, não tem volta, não tem mais, né? E outra, você tem que ter os dois consoles ao mesmo tempo. Se você fosse numa GameStop, ou EB Games, e fizesse o trade, dá o seu DS e mais uma grana pra levar o 3DS, tá fudido. Porque que a promoção que é própria Nintendo, pelo que eu entendi, faz tipo no Walmart, GameStop, né? É. Não, mas talvez então eles deixem você fazer a migração na hora ali. Entendeu? Que você não vai ter outra chance. Você tem que ter os dois consoles na mão. Eu passei por isso quando eu comprei meu 3DS. Oi, uma chance! Oh, falhou! Perdeu, sem faltou Luiz, perdeu, perdeu. Luigi, quanto vale o show? Eu tive essa experiência. Eu fui na EB Games com o meu DS na mão pra fazer o trade e comprar o 3DS. Aí eu tive a... Deu na telha de eu perguntar sobre a migração que eu queria fazer. Mas eu achava que eu ia poder fazer sem ter o console. Aí o rapaz falou, não, se você deixar o DS aqui, você não vai poder fazer a migração mais. Aí eu, então... Pera. Aí eu só comprei o 3DS, trouxe pra casa com o DS, fiz a migração em casa e depois tive que voltar lá um outro dia pra fazer o trade-in do meu DS, velho. Ah, mas é tranquilo, tipo... É muito escroto, cara, é muito mal feito. Tudo da Nintendo, bom, nesse sentido, tá, é péssimo. Então, é uma coisa que eu tive que me dei assar e... Que eu não, tipo... Não, sei lá. No more comments about that. Então, eu ainda não decidi, mas eu tô fortemente pendendo pro Vita. Eu já tinha pendido no começo quando lançaram, mas o problema com o Vita já é o espaço de armazenamento, que é um pouquinho caro demais. Porque, por exemplo, 8GB são $30, 32GB são $50 e... Não, $60. E... Então, 30 gigas é 100 dólares, cara. Quanto que tá um Vita hoje? É, 240 dólares. Entendi. Mas comparado com... Bom, por exemplo, tem o DS XL vermelho. Ele é 263, mas qualquer outro é 200 dólares. Então a diferença seria tipo 50 dólares. Entendi. No overall. Então não é tanta diferença. Mas tem alguns jogos aí japoneses que estão saindo pro Vita que... como posso dizer assim, causam uma sombra negra cobrindo minha casa aqui. Tipo o que? Um tal de Dragon's Crown. É, ouvi falar muito bem do Dragon's Crown. Pois é. E aí, mas não é só isso, por exemplo, eu tô babando há muito tempo Luminis, que eu gosto muito dos jogos da Key Exclamation. Como é que pronuncia aquela droga? Não sei, mas é isso aí. Pois mesmo. É, e o Wipeout, né? E depois no futuro a integração com PS4 e PSN com downloads exclusivos e conteúdo pra ele. Você já parece fez, muito mais. Já fez pré-ordem do seu PS4? Já faz tempo. Fez pré-ordem, né? Pois é. Eu vou. Pois é. Agora é o momento confissão. Eu preciso confessar uma coisa aqui no podcast. Tantantã. Maria, você está bem, Maria? Nesse dia que eu fui lá comprar o Pikmin na loja, não resisti, cara. Você fez pré-ordem do Wii U 2. Eu fiz um pré-ordem, sim. Do PS4 ou do Xbox? Fiz do Xbox. Eu sei, cara. Eu não consegui, rapaz. Você é Microsoft fanboy, vou desligar essa porra. Eu sou caixista. X-Bone. Teve uma vez que teve um cara que falou isso pra mim num comentário do podcast. Você é caixista? Eu falei, pô, quer xingar? Xinga de nintendista então, né? Pelo menos. Caixista. Não, mas aproveita do apelo. Acho que são... Eles têm mercados com apelos diferentes. Eventualmente, por exemplo, provavelmente eu vou acabar comprando Xbox, mas... Como eu também acho que eu vou ter os dois, mas... O primeirão, assim, aquele que eu vou buscar no dia do lançamento... vai ser o... Não, faz sentido. X-Bone. X-Bone. Pois é, mas... legal, cara. Agora a gente... É bom que a gente vai poder ficar conversando e um provocando o outro, dizendo quais são as coisas que um tem e que o outro tem. É. Aí a pessoa, a menina lá da loja até perguntou, tá, você também quer fazer pré-ordem de algum jogo pra ele? Eu perguntei, quais que você tem? Aí ela... Eu falei, não, obrigado. a gente tem o FIFA da EA, que você pode fazer pré-ordem. Pois é. Aí ela, como ela não me deu uma resposta na lata, assim, é porque não tinha nenhum que viesse a cabeça, assim, logo de cara, sabe? Aí eu falei, não, deixa pra lá, no dia eu vejo, mais perto a gente vê isso. Nossa, que surpresa. Eu realmente não sei, eu não sei o que eu vou jogar nele no lançamento. O que você vai jogar no lançamento? Eu? É. Pô, eu até esqueci o nome, mas é um jogo exclusivo de carro que a Sony tá fazendo pra Launch Day. Launch Day. E tem também. Tem um jogo da Ubisoft. Eu não sabia que você gostava de jogo de corrida assim, não. Você gosta? Eu gosto de jogo de corrida. Ah, não, pode crer. Você jogou Fórmula 1, jogou MotoGP, agora eu lembrei. Eu não sou o mais inspirador de todos, mas eu gosto de tentar jogar, acho divertido desde a época do Super Monaco GP, Build Twin. Super Monaco GP, cara. Puta merda. Congratulations. Exatamente. Aquela voz digitalizada fodida, eu lembro. Voz digitalizada. Eu gosto sim, acho divertido. Eu sempre joguei bastante, ainda tinha o Top Gear, você deve ter jogado também, jogava muito Top Gear. Cara, as músicas do Top Gear, cara. Era muito foda. O meu sonho é nessa geração alguém fazer um tipo Rock'n'Roll Racing 2. Alguém chamado Blizzard. mas enfim, então, eu fiquei bem empolgado com aquilo, mas não é só isso, também acesso a PSN, o conteúdo. Você gosta mais da PSN, né? Eu gosto, cara. Assim, como serviço eu acho melhor. Como um serviço completo, assim, sabe? Porque vai integrar, por exemplo, Vita, vai integrar o PS3, vai integrar o PS4. Você assiste, por exemplo, Netflix no seu PS3? Se eu for ver na televisão, sim. Entendi. Que normalmente eu vejo no quarto, eu pego o laptop ou o iPad. Entendi. Mas na, o meu Xbox tá na caixa. Só tem o PS3 na, na minha. Ó, oh, trocadilho do carinha. Seu Xbox está na caixa. Pois é. Não, mas o meu, meu PlayStation lá com. Aí tem do lado Metal Gear Rising. Aí eu tenho. Agora o. Você tá olhando aí assim pra ver o que, que você tem do lado? É, o Last of Us, a Fórmula 1. É, então, então os três aqui em cima. Pô, Fórmula 1, cara, eu conversei. Tem o Demon Souls brilhando ali, girando e chamando, mas eu tô ali quietinho. Fórmula 1, o, esse novo que vai sair agora, o produtor do, do jogo veio lá do UK pro Brasil nessa viagem que eu fiz pra, pro evento da Warner. Uhum. Pra promover uhum. o FIFA, né? Eu conheci o produtor, esqueci o nome dele. Eu tenho um cartão dele ali. A gente bateu um papo pra caramba, assim. O cara também, super mente aberta. Mas é fanático pro jogo de corrida. Ele faz jogo de corrida há 15 anos. Várias pois empresas é. Diferentes. Assim. Eu vi entrevista com ele. Então. Já, é. O que eu acho mais legal do nosso próximo Fórmula 1 vai ser que, por exemplo, 2010, 2011, 2012 e 2013. Uhum. É, assim, até o 2012 ele tava muito que é a geração atual, então tudo tá resolvido. Ah. E nesse novo, que eles vão fazer a década de 80 e 90. É, entendeu? O classic. Cara, ele é, tava isso tá... Isso lá, é nossa, foda. Cara, eu vi o vídeo que tá sendo na GameSpot com ele, inclusive. Aham, é, é, o nome dele é Lee Mather, lembrei agora. Então, cara, assim, aí os dois assim falando, não, mas Nigel Mansell era muito bom, não sei o que, deles pilotando o Nigel Mansell e falavam, não, porque não sei o que, Alan Prost, blá, blá, blá. Aí assim, tipo, dá um monte de nostalgia quando era pequeno, assistindo bastante Fórmula 1, então achei massa, assim, sabe? Quando você jogava, por exemplo, o Ayrton Senna Monaco GP, uh-huh. é, ou até mesmo o Satoru Nakajima pro uh-huh. Mac Drive, né? Uh-huh. Tinham todos esses pilotos, assim, sabe? É. Então, é, tipo, vários sentimentos, assim, vendo aquilo, assim, era sabe? Foda. Daí eles mudam o HUD, as cores, é. Botam filtro pra ver se das antigas. Pô, achei massa, cara. Tô assim, bem empolgado, sabe? É, Fórmula 1 é uma série que, pô, surpreendeu quando eles fizeram, eles trouxeram ela de volta. Aquele primeiro jogo, acho que foi 2010 ou 2009, não lembro. 2010, né? Ele, porra, que puta jogo que ele era, né, cara? Porra, pois é, você pode até jogar com o Barrichello, pra você ter uma ideia. Então, apesar disso, era um jogo muito bom. Pois é, não, isso é massa. É, maneiro. Pois é, e, pô, eu acho que, só pra terminar, eu quero botar uma bola pra você, você tá conseguindo jogar o teu Shadowrun? Ah, consegui, é, descobri, quer dizer, eu não descobri o que tá errado, mas eu descobri um workaround. Se eu jogar ele no modo janela, funciona. É, o full screen, eu jogo no laptop, né? Mas eu jogo os outros jogos todos em full screen, na resolução nativa do laptop, que é o recomendado, e todos eles funcionam muito bem, aqueles que rodam, né? Porque meu laptop não é tão poderoso. Mas eu comecei a usar o Shadowrun em modo janela, ele funcionou. É, o problema é que o Pikmin entrou no meio do caminho. Aí eu joguei bem mais do Shadowrun Returns. Eu não sei se você jogou o Shadowrun da época do Super Nintendo. Gostei muito de como eles fazem. Eu tenho uma história pra te contar dessa. Tá. É, eu gostei muito do jeito que eles fazem homenagem mesmo, né? E trazem à tona a nostalgia da época do Super NES, assim, até fazendo algumas piadas, assim, é muito legal. Pra quem jogou do Super NES, você, porra, tava dando gargalhada sozinho aqui quando encontrei o Jake Armitage. Pulando do necrotério. Saído da gaveta do necrotério e falando, ah, agora eu tenho essa mania de ficar dormindo na gaveta do necrotério. Muito foda isso aí. Logo depois, na verdade, dessa missão do Jake, foi onde eu salvei e parei. Não terminei ainda, não. Mas tô curtindo, cara. É um jogo bem, assim, ele é bare bones, né? Ele é... Só tem o essencial, assim, o que eu achei. Que eles não tiveram tempo de... Uhum. Sabe, o game geralmente, ainda mais quando você... Né, o fardo que a gente tem de tá, tem que estar a par, né? No mesmo nível dos outros jogos do seu gênero. E colocar a cereja do bolo em cima, né? Pra você poder ter alguma chance de ser notado. Então Shadowrun Returns, eu acho que ele usa muito o fato dele ser um jogo Shadowrun, de ter muita nostalgia. Do Kickstarter dele ter sido muito bem sucedido, ter trazido... muito hype, muita mídia pra eles. Se fosse um outro jogo que tivesse tendo uma quantidade bem reduzida. Não é nem conteúdo, assim, é de coisas em volta, sabe? Não tem muito mais o que você ver. É, você, as salas do jogo tem todas as coisas que são de interesse pra você interagir e pronto. Entendeu? Não tem nada assim. É, sabe, cê, entende o que eu falo? Não tem nada secundário no jogo. O secundário foi tudo cortado. Eles tiveram que fazer só as coisas primárias. Entendeu? Então, isso é uma coisa assim que eu sinto falta. Né? De, o jogo, ele. Parte do polimento dele é isso, sim, são essas outras coisas. Mas é, a parte primária dele eu tô curtindo muito, acho bem feito, a história é legal, o combate é legal, entendeu? É, a evolução do personagem, é, o sistema Shadowrun é super legal, então eu tô curtindo o jogo que, bastante. Que classe e raça se fez? É, então, eu mestrei Shadowrun no passado, me considero um cara que entende Shadowrun, e eu não escolhi nenhuma classe, eu botei lá na interrogaçãozinha, que é, eu mesmo vou montar meu build. Aí eu tava fazendo, eu fiz um anão e tava montando o build do anão, é, uma mistura de Firearms e Decker. Então eu quero poder brigar de longe e quero poder entrar na Matrix. Aí, entendi. Entendeu? Mas com certeza depois vou experimentar magia, porque esse meu personagem não faz, não usa magia pra nada. Aí vou experimentar essas outras coisas, mas. E você chegou a terminar? Como é que é? Não, eu tô provavelmente metade da campanha agora. É, eu tô tentando não correr, porque eu quero curtir o jogo. É, sabe? Não eu quero também. Sentar e real, fazer um mindfuck. Porque eu tô tentando jogar ele como eu jogava não só o do Super NES, mas como eu lia os livros de Shadowrun. Ah. Porque eu tô achando a história bem tipo livro do Shadowrun, assim, sabe? Tipo, vai em tal lugar, faz tal coisa, a gente vai extrair, daí tu vai pro tal lugar, aluga um pessoal pra um run, faz tal coisa, sabe? É bem, bem livro, assim. Isso eles capturaram aí, bem, assim, do que é. Nossa, Shadowrun. Cara. Pois é. E aí eu fiz um Decker anão. Eu também. Que usa shotgun. Aí, porra, é muito massa. Porque eu sou muito bom em shotgun e muito bom em drone. Aí eu mando o drone matar de longe, eu quero chegar perto. Entendi. Exploto, passa, cara, com shotgun. Passa pelos drones, toma. Toma trabalho. Aí chega a usar meu overpower, assim, porque o drone é forte pra caralho. Legal. Mas eu lembrava, assim, eu fiquei pensando, se fosse o Guile, provavelmente ele ia fazer um anão com um revólver que ia tirar o bala de borracha. Ficar nocauteando todo mundo, né, o tempo todo. Abraço pro Guile. Pois é. Aí, cara, mas eu tô gostando, achei que. Que nem você falou, acho que tudo que você falou tá perfeito, assim. É, eu, se fosse igualar, assim, eu diria que talvez ele é um pouquinho melhor que a versão do NES. Do Super NES, né? É, um pouquinho. Entendi. Porque o Super NES, a verdade é que tinha várias coisas de gameplay assim que não era muito legal. É, eu lembro de, porra, o leveling dele era muito lento, então você tinha que ficar entrando e saindo naquelas salinhas, matando o neguinho à toa. Toda vez que você entrava nessa salinha, sempre tinha alguém atirando em você, que não tinha muita explicação. Pois é. Então, pois isso é. Tem uma série de coisas assim, do, né? E fora que sistema de combate, você tem que mexer, de novo, né? Cursor usando direcional. Você tinha que mexer o cursor, botar em cima de quem você quer atirar, poder atirar. É, eu achava meio clumsy, né? Aquilo era vivo. Né? E, então ele não era um jogo perfeito. Ele era um jogo foda por causa da história, por causa das coisas que aconteciam. Era, sabe, o universo Shadowrun que é muito foda. Ah, que nem o atual, né? Que nem o atual também. É, exato. Eu acho que até nisso ele se parece com o jogo do Super NES. O fato de que. Mas eu acho que o combate do atual ele é legal. Ele não deixa nada a desejar. Ele é bem XCOM. Né? Não, é. Uhum, mas. É, cara, estão de parabéns. Pessoal da Harebrained Schemes. Não, certeza. Certeza, mas eu só queria conversar um pouco sobre esse jogo. Acho que é um jogo que. Acho que é um must pra quem não jogou ainda, assim. É, é animal demais. Eu curti. É muito divertido e acho que tipo, $15 pelo quantidade de entretenimento que ele gera, acho que tá bem dado, bem pago. Com certeza, cara. E você falou uma outra coisa que talvez seja aí uma das coisas que eles poderiam ter explorado mais. Você falou que, pô, eu quero jogar bem devagar, né, pra poder. É, aproveitar todo o conteúdo e tal. É, pô, podia ter muito mais. É, só conteúdo assim sobre o universo Shadowrun lá esperando pra você olhar, sabe? Pra você ir buscar, sabe? Então, que nem, entendeu? Os RPGs de grande respeito fazem. Você pega o Mass Effect, o que tem de lore pra você ler e se você tiver interesse, né? Consumir é absurdo. Mesma coisa do Dragon Age e tal. E Dragon Age até eu acho que faz mais no sentido de você ter o que fazer, não só ler e saber das coisas, mas side quests, coisas pra você fazer, assim, fora da campanha principal, né? E, óbvio, todos os jogos da Bethesda, etc, fazem isso. E o Shadowrun, se não fosse pra fazer conteúdo em forma de missões, pelo menos conteúdo passivo lá, que você pudesse ir, porque, pô, o universo tão rico, sabe? Então, eu sinto falta disso, assim, eles podiam ter feito. Mas, também, não é o último jogo que eles vão fazer na vida, né? Talvez esse Kickstarter tenha servido pra tirar eles do chão e agora, a gente, porque dá vontade, realmente, de você ter mais, assim. Né? Sem falar dos mods que a comunidade já tá fazendo e vai fazer, com certeza, muito mais. Pois é, ainda eu vou fazer um mod da campanha que o Guile fez pra gente, que é a melhor campanha ever. Entendi. Porra, você vai. O dia que eu conseguir fazer isso, se eu conseguir, eu vou botar um link em algum lugar aí pra todo mundo. É. Pois é, fiquei muito empolgado, cara. Depois que o Rafa falou, pô, consegui fazer um trigger. O Rafa passava a noite. Porra, como é que vocês, programador, vão pra cama? Tem um triggerzinho aqui que não funciona. Não vou conseguir dormir com essa porra que não funciona. 2h30 depois. Achei! Boa noite! A vida do programador não é muito diferente, não? Pois é. É muito diferente. É. Você está ouvindo o PodQuest. Então, cara, para finalizar nosso episódio de hoje, que a gente está fazendo bem solto, conversa mesmo de botequim, mas que está sendo, para mim, está sendo ótimo, espero que para quem está ouvindo também. Mas tem duas grandes notícias que saíram recentemente que a gente não pode deixar de comentar aqui no podcast, saber a opinião do Seco e depois também abrir para vocês dizendo o que vocês acham. A primeira delas foi a mais recente aí, que foi noticiado que o John Carmack, né, o lendário desenvolvedor de games, talvez o cara mais importante, se você pensar em engenheiros de software na área de games, na indústria, ele está indo trabalhar para a Oculus VR, a empresa que faz o Oculus Rift, como CTO. E foi até engraçado quando saiu a notícia, porque a primeira coisa que todo mundo queria saber e aí, como é que fica a id Software? Que é a empresa que o John fundou e que fez todos esses jogos maravilhosos, shooters, que a gente jogou a vida inteira e que mudou a indústria, né, de uma forma tão fundamental. E foi comprada pela Bethesda, então hoje em dia a id Software é importante também para a Bethesda, para as ações da Bethesda. E então a primeira pergunta era essa, né? E aí, ele está saindo da id ou não? Como é que fica? E aí as respostas foram muito engraçadas. Se você perguntasse para a Bethesda, eles estavam falando, não, tudo vai ficar como era antes. O John vai ajudar um pouquinho no Oculus Rift, mas vai continuar trabalhando nos jogos da id do mesmo jeito. E se você perguntasse para o John Carmack ou para o Oculus Rift, eles falavam, não, o John tá vindo full time para o Oculus Rift, e ele vai ficar como consultor na id. No final, o próprio John Carmack soltou lá um tweet falando que agora as prioridades dele são Oculus, depois id, depois a Armadillo, que é a empresa de foguetes que ele tem. Então tá bem claro que ele vai focar no Oculus Rift. E aí a Bethesda ficou com aquela cara de tacho de quem só deu essa resposta para poder os seus fãs e as pessoas que têm ações da empresa não vão embora porque o John Carmack, que era o asset principal da id Software, não está mais na id. Então eles tentaram convencer a gente de que não, tudo vai continuar a mesma coisa. O John vai trabalhar na Oculus Rift no tempo vago dele. Que não é verdade. Então, mas o Seco, o que que isso significa, cara? Um cara da importância, do calibre do John Carmack acreditar tanto no Oculus Rift ao ponto de ir pra lá, né, e colocar sua carreira, seu nome na Oculus. Como é que você acha, então, que isso significa? No passado ele usou os protótipos do Oculus, né? Você deve lembrar dessa história, claro, né? Que ele recebeu um demo. Ele sempre teve muito essa, Ele sempre achou que era muito interessante, que tinha muito futuro essa tecnologia. Pois é, não, mas ele recebeu um build bem antes do óculos estar pronto, e aí ele assim, nossa, achei muito, muito empolgante, a tecnologia tá muito legal, mas tem muito lag. Aí parece que ele, alguns dias depois, ele mandou um chunk de código assim, de giroscópio. Não, esse aqui é o código que usa o meu foguete. Tenta usar isso aqui, daí o reporte do outro dia, a gente melhorou em tipo 100 milissegundos, tipo, em, tipo 10 ou 20 vezes a velocidade do lag. Não tem mais lag no óculos agora. Foda. Então, o que é engraçado, né, cara? Essa história é fantástica por vários motivos. Um, que o John Carmack praticamente deu um negócio pra ele de graça, isso. Essa dica, né? Essa melhoria, essa. E que hoje em dia, cada vez mais na indústria, neguinho quer um esconder do outro que tá fazendo, segredos comerciais e não sei o quê. E o John viu uma coisa que ele gostava, viu um. O espírito hacker das antigas, antes da palavra hacker se tornar essa outra coisa, se tornar sinônimo de criminoso, né? Esse espírito de você ver alguma coisa que não tá do jeito que você quer, você vai lá e muda o código dela e faz diferente, sabe? Você vê que ele, com todos esses anos, não deixou de ser um grande hacker, né? E ao ponto dele mandar todo mundo se fuder, se eu quiser escrever código e dar pro Oculus Rift, quem é que vai me impedir? A id, a Bethesda? Ninguém vai me impedir. Então, essa é uma história fantástica por causa disso, assim. O cara viu aquilo e, porra, isso aqui eu posso melhorar escrevendo dessa forma. E fez, e deu, e pronto. E essa, eu admiro o cara cada vez mais, em parte por essa atitude. E que sempre foi assim, ele sempre deu código dos jogos da id, entendeu? Liberou inteiro, alguns anos depois do jogo lançado, na net, pra todo mundo aprender pra caralho com as coisas que eles faziam. Isso aí é uma coisa fantástica, que é a maneira do John Carmack de ser, que é foda. Pois é, o cara, eu acho que a melhor coisa sobre ele é, tipo, eu dou meu código pra você, isso é uma coisa que eu já aprendi, já fiz, mas o que eu vou fazer vai ser muito melhor que isso, sabe? Então, você pode ficar com tudo que eu tô te entregando, porque eu garanto que a próxima coisa que eu vou fazer vai ser muito melhor. Então, tipo, ele banca, né? Ele não precisa esconder a tecnologia, né? Isso é muito legal de ver, cara. É muito refrescante, assim, de você não, saber que ainda tem... E não é qualquer um, sabe? É um, talvez o melhor programador que a gente viu na indústria de games até hoje, entendeu? E isso é muito legal de ver. Eu acho que... Eu não diria o melhor, mas eu diria que ele é um cara que sempre conseguiu passar os limites de tudo que foi imposto pra ele. Então, quem que é o melhor então, Seco? Oi? Quem que é o melhor então? Não, é porque é difícil, né? Porque tem o Tiny Sweeney também, que é um cara que eu acho ele fodástico, né? É, o cara que fundou a id, né? A id, a Epic. Tem ninguém então, tirando os méritos do Tiny Sweeney aqui, realmente. Não, mas assim, é só porque esse cara, assim, alguém falou tal coisa é impossível. Uma semana depois estava pronto, sabe? E tipo, toda vez foi assim, sabe? Então, até um cara comum entrou na competição de foguete. Logo depois tinha gente querendo comprar código do foguete dele, sabe? Uh-huh. Entende? Tipo, é sempre o cara que quebra qualquer limite, sabe? E eu acho que, cara, porque assim, atualmente todo mundo, tipo, que era old school em videogame, tem envolvido com alguma coisa de Kickstarter. Seja verdade. Richard Garriott, seja o pessoal aí da... Tá usando o nome pra poder... Exatamente. Mas assim, o fato de que ele continua sendo um cara ativo na indústria, influente... Porque assim, Richard Garriott, todo mundo sabe quem é o cara, sabe a contribuição dele. Mas hoje em dia, tudo que ele fala é mumble jumble de... De vendedor. Mas não precisa nem muito longe, o próprio ex-sócio do John Carmack, John Romero. Uma coisa. Pois é. Você está dando risada por um motivo, entendeu? Que é o quê? O respeito que esse cara tem pros jogos que ele fez, entendeu? Agora, recentemente, é zero, entendeu? Não fez nada. E tudo que ele botou a mão foi pra merda. Entendeu? Mas o cara era foda no que ele fez antigamente. Doom, Deathmatch, etc, entendeu? Daikatana. Pois é, né, cara? Entendeu? Não precisa ir muito longe. O John Carmack, cara, de todos esses, ele talvez seja o único. Ele, Shigeru Miyamoto, são os poucos que estavam revolucionando na década de 80 e estão revolucionando agora, entendeu? Pois é, e aí, cara, um cara desse viveu uma iniciativa dessa aí que tá todo mundo achando que pode ser o futuro pra um monte de coisa e dizer assim, não, eu tô botando meu tempo nisso, sabe? Boto tanta fé assim, que eu vou botar meu tempo. Pois é, Bethesda Softworks é o meu trabalho secundário. Entendeu? Entendeu? Eu acho que eu achei. Pra mim foi uma das notícias mais importantes do ano, assim, porque pode ser que não chegamos ao final do ano, mas é um marco, assim, de tipo, pessoas que ainda são influentes, ainda faziam toda a diferença na indústria, olhar uma iniciativa que começou com um Kickstarter e se envolver e lá, sair do trabalho e ir pra isso, sabe? A gente vê, por exemplo, pessoas saindo do tipo, trabalho em AAA, montam um estúdiozinho e dão muito sucesso. Mas a gente normalmente não ouve falar dessas pessoas, sabe? É. Eles fazem ótimos jogos, mas todo mundo sabe que esses caras fizeram parte de um grande time. Só que o John Carmack era a cabeça por trás de um estúdio, assim, sabe? Ele não era muita só gente, parte. E de muita tecnologia, entendeu? É. Então ele é um cara, assim, que eu falei, ele normalmente quebra todos os limites, sabe? É. De qualquer coisa que tem pra ele. E eu achei, cara, e a paixão que ele mostrou no Twitter pelo óculos, assim, Cara, eu falei, cara, esse cara acabou de fazer um bump de 50% desse óculos, sabe? Com certeza. Porra, o nome do John Carmack sendo associado a um negócio, cara, tá louco. Pois é, quero ver agora o pessoal negociar tecnologia com ele lá, né? Não, eu vou te apresentar meu CTO aqui, Mr. John. Vou te apresentar pro John. Imagina, cara. Mas uma coisa curiosa que eu botei é porque assim... queria saber a porcentagem que ele vai ter envolvido em desenvolvimento, porque ele é um cara que gosta de estar com a mão na massa, né? É. Pô, cara, é um absurdo se ele não tiver. Eu não tenho dúvida nenhuma de que ele vai estar, porque podem chamar o título dele do que for, porque CTO fica bonito pra imprensa, pra, igual você falou, investidores, etc. Mas eu nunca vi o John Carmack deixar de fazer aquilo que ele quer fazer, sabe? Mesmo na id, né? Então eu não acho que vai ser diferente no óculos, não, cara. E o que ele quer, geralmente, pelo que a gente sabe dele, é o quê? É a mão na massa. Eu acho que ele vai continuar fazendo. Pois é, você acha que vai demorar muito pra ele lançar um foguetinho linkado ao óculos e fazer todo mundo experimentar como foda, é pilotar, né? Um foguete, cara? Ia ser foda juntar essas coisas, esse cara é foda. Mas acho que a coisa mais legal de ver, assim, é um cara ativo, foda, indo pra uma iniciativa dessa, assim, sabe? É muito, muito bacana. Pô, é isso aí. Maneiro, é igual você falou, uma das notícias mais importantes do ano. Eu também acho. Com um ano onde tá saindo console de nova geração e tudo mais. É, pois é. Mas assim, é porque os consoles são assim. São coisas. Existem, eles estão melhorando uma tecnologia, sabe? O óculos é uma coisa que o pessoal tá querendo. Tipo, é uma tecnologia que todo mundo sabe que é possível, mas ninguém ainda sabe como. Entendeu? E ele foi o primeiro. De certa forma, você tá falando de console de nova geração, tá falando de um passo à frente. E o óculos talvez esteja falando de 10 passos à frente. Pois é, e tem tanto desafio que tem que ser quebrado, né? E ele. Tipo, ele quebrou o primeiro do lag, né? E agora tem os outros lá, de motion sickness e outros tipos de sensores que precisa ser adicionado. Né? A gente falou disso dois podcasts atrás, eu lembro. Pois é, e aí o bicho. Acho que o bicho vai chutar o balde daqui a um. Provavelmente em 10 anos a gente vai ter um óculos. Realidade virtual aí que satisfaça todo mundo. É, imagina, né, cara? Realidade virtual, que é um negócio que vem sendo falado, tem 25 anos no mínimo que as pessoas falam de realidade virtual. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar desse termo foi num filme, The Lawnmower Man, Passageiro do Futuro. Você lembra desse filme? Antigaço, da década de 80. Foi a primeira vez que eu ouvi. Tradução do nome fantástico. The Lawnmower Man. E... cara, quer dizer, isso era moleque, 80 e pouco, 1980 e pouco, e já se falava dessa tal de realidade virtual, né? E várias encarnações disso apareceram, de gimmicks, né, de coisas assim, e nunca a gente viu ela realmente vingar. Será que vai precisar então um John Carmack se juntar a uma Oculus Rift pra finalmente isso se tornar uma coisa que revoluciona a nossa vida, assim? Pois é, ser muito interessante de ver. Pois é, em 3 anos não tinha ninguém que botava fé, agora tá todo mundo dizendo, pô, isso tem cara de que vai dar, que pode dar certo, sabe? Tô muito curioso pra ver qual é a visão que o John vai levar pra. E como ele vai ajudar a resolver os problemas, cara, que vai ser foda. Pois é. E, então, a outra notícia que a gente trouxe pra finalizar aqui, também acho que vai dar caldo, é que. Tudo quanto é podcast sobre desenvolvimento de games, não desenvolvimento, podcast sobre games. Não existem muitos podcasts sobre desenvolvimento de games por aí, mas podcast sobre games que eu ouvi, Joystick, Escapist, Fresh Podcasts brasileiros, como Games on the Rocks, que eu ouço bastante. É, sempre, todos eles tocaram nesse assunto, e a gente também queria deixar a nossa opinião aqui, que é sobre o desenvolvedor do jogo indie Fez, que é o Phil Fish, né, e a notícia de que ele estava meio que rage quitando a indústria, né, saindo, abandonando a indústria, inclusive o Fez 2 tendo sido anunciado não faz muito tempo, mas pelo que eu entendi, houve uma altercação, uma briga aí, uma discussão via Twitter com um jornalista, cujo apelido é Annoyed Gamer, e o Phil Fish não gostou de algumas das colocações, da maneira como o cara estava questionando aí, ele deu rage quit. E é um assunto que até é bem pertinente a gente falar aqui, porque estava até comentando com o Seco e Off, o Phil Fish, que é canadense da cena indie de Montreal. Então o Seco, inclusive, estava me contando que teve oportunidade de estar num evento, numa festa, onde o cara estava lá, todo mundo da cena indie estava lá, o Seco conhece muitas dessas pessoas. Então, o Seco, queria que você falasse pra gente o que você acha dessa história toda, você, né, o quanto você conhece, na verdade, do Phil Fish, e o que você acha dessa declaração dele de que está abandonando a indústria. Pois eu não conheço muito dele, não. Eu conheço, tipo, de dar oi e abrir a cerveja, mas não. Uma dor de. Assim, de roda de conversa aleatória, assim, nada de especial, assim, sabe? Cara, eu acho que é engraçado, né? Que é mais uma vez, entre aspas, o poder da mídia que a gente tá falando aqui, que é. Você tá tentando passar uma mensagem pra alguém, pra, tipo, dizer o que você acha, mas é aquela coisa, né? Você tem que passar a mensagem de uma forma que a pessoa entenda, digeste e consiga entender para poder melhorar. E eu acho que eu até entendo a maneira com que ele quis colocar a bronca, que o cara gosta de ceder. Eu já fiz isso aqui no podcast, você sabe qual o momento, né, qual episódio. E eu acho que teve uma reação, eu tive feedback, a gente discutiu, chegou a uma conclusão e aí a gente conseguiu melhorar o relacionamento. Aqui ele acha que a mensagem funcionou. Mas no caso dele, eu acho que já fazia muito tempo que ela nhinga-nhinga tava indo de um lado pro outro. E eu acho que a maneira com que foi colocado pra ele, pro cara que fez, vou até esquecer o nome dele, como que é? Fish Blow? Blowfish, ele chamou o Jonathan Blow e o Phil Fish de dupla Blowfish. Engraçadinho ele, hã? Pois é, eu acho que foi totalmente desnecessário, assim. Eu acho que ele poderia ter dado uma bronca muito maior, assim, de uma forma mais light. Mas eu acho que às vezes o que acontece é, tipo, você tem que se passar do limite, ter um feedback negativo pra entender que você precisa melhorar, sabe? Eu acho que acontece com todo mundo. Mas eu acho que o problema que a gente tá falando é de alguém que dedicou, que tem 23 anos, dedicou 5 anos da sua vida, então desde os 18, a fazer um jogo, e você é o jogo, sabe? Fique e você foi de uma maneira intensa, né, de um absurdo, assim. Exatamente, tipo, não existe filtro entre você e o jogo, você é o jogo, sabe? Então, eu acho que às vezes é muito difícil para as pessoas entenderem, mas qualquer um que quando recebe uma crítica direta sobre o seu trabalho, normalmente fica com o pé atrás, se a crítica ainda não é... Ainda mais um trabalho onde, igual você falou, você é o trabalho, assim, o cara tá tão envolvido, tá tão, né, investido naquilo que é como se tivesse alguém, entendeu, xingando a você, sabe, quando fala mal do seu trabalho. Pois é, por exemplo, se o cara dissesse assim pra esse cara, esse jornalista, não sei, algumas aspas assim... Jornalista. Ó, o seu... Tudo que você fala, tipo, é sem sentido, você só fala merda, você grita, fala palavrão, mas não consegue falar uma frase que tenha sentido, sem lá, passar do limite, você é um estúpido, o cara vai dizer, não, esse sou eu, sabe? Então, esse cara já tem esse, tipo, ele é o personagem dele, sabe? Ele não se importa, porque ele é esse cara troll, chato, não sei o quê. Mas Annoyed Gamer é o apelido dele. Pô, pois é. Mas eu acho que no caso do o Fish já não tem uma preparação pra isso, saca? Uhum. Tipo, ele não tem PR, ele não tem alguém que represente ele, alguém que é preparado pra conversar com a mídia, sabe? Se a gente, cara, quando vê review dos jogos que a gente trabalhou e vê alguém que comenta em uma frase alguma coisa que a gente não concorda, a gente já fica assim, pô, sacanagem falar isso, sabe? E... às vezes dá vontade de responder, mas não pode. Mas não, pois é, ou tipo, o cara faz alguns comentários assim, tipo, que não tem relação nenhuma, mas o cara criou uma associação na cabeça dele que na cabeça dele faz sentido, e ele começa a dizer que é aquilo, sabe? Uhum. Tipo, ah, isso aqui é totalmente aquele jogo. Não é, cara. Você não tá entendendo. Mas é a opinião dele. E aí, tipo, imagina alguém que você não, que você é lixo. Você é um imbecil, que você é uma merda. Tem gente que gosta, eu respeito, mas eu acho que é uma bosta. É. Eu já li uma vez num... não vou chamar de review, porque não merece ser chamado disso. Um blog, o cara fazendo review de um dos jogos do FIFA, e as palavras exatas que ele usou, em inglês, no caso, né? Na tradução livre, seria... que ele acha que o pessoal da EA Canada come cocô. Uau. Entendeu? Não, é um... é... pois é, é... tipo, é só pra chamar atenção mesmo, né? Porque é troll mesmo, né, cara? Não tem jeito. É, o nosso produtor executivo do FIFA, o David Rutter, já recebeu ameaças de morte, assim. É, você não consertou o bug do jogo que eu tô experimentando, então eu quero que você e todos os seus filhos morram de câncer no cu. Não, eu acho que o Cliff Benzinski, ele escreveu uma carta, não sei se você viu, tem o Open Letter. Cara, eu acho que ele falou o estado, assim, do jornalismo de videogame de uma forma muito boa, assim, sabe? Que ninguém tem respeito mais por ninguém, assim, sabe? Se você é desenvolvedor, tipo, parece que todo mundo pode falar o que quiser, que tá todo mundo de boa, assim, sabe? Pode fazer, todo mundo pode fazer ameaça no Twitter, pode falar o que quiser, sabe? Ele, até ele falou nos momentos lá, que acho que a mulher dele é ex-playmate, alguma coisa assim, né? E, tipo, todo dia ela recebe alguns comentários de, tipo, ou jornalista, ou de pessoas de alguma forma entrarem em contato e falando, é, não, por que você não senta na minha cara? Por que você não faz isso? E, tipo, e ele mesmo, ele falou que quando saiu, acho, o Gears 2, ele recebeu um monte de ameaça, o pessoal da mesma coisa, o pessoal da Activision, tipo... E assim, isso pode vir de usuário e tal, que são bobos, mas assim, quando você vê um exemplo de alguma pessoa influente na indústria fazendo isso... Não, cara, tipo... e essa linha que separa o simples usuário do que se diz jornalista, ela tá cada vez mais turva. Porque qualquer um pode ter um blog, qualquer um pode ser um annoyed gamer, entendeu? E cuspir lá aquilo que acha e pronto, entendeu? Então... é, até nesse sentido, eu acho que o Cliff ele tem um ponto quando ele escreve pro Phil Fish sobre você ter thick skin, né? Ter a pele mais... é. Como é que fala? Você ser um cara mais... casca grossa, casca, né? Grossa, exatamente a palavra que eu tava procurando. Casca grossa, e isso é necessário. Agora, você tocou num ponto importantíssimo, e você já tinha mencionado isso em off também, que eu acho que tem tudo a ver nessa discussão, que é, não é à toa que desenvolvedores, public publishers, empresas desse tipo, têm um time de relações públicas. É para lidar com esse tipo de situação, né? São pessoas cuja profissão é fazer isso, é lidar com isso. Não é à toa, não é porque, sabe? E mesma coisa, até, né, um exemplo, né, se uma coisa dessas acontece numa outra indústria, vamos dizer, por exemplo, esportes, ser um jogador de basquete americano, por que que essas pessoas são cercados de seguranças, relações públicas, tal. Por que que você, se você tiver um blog sobre basquete e você quiser entrevistar o jogador, né, o Kobe Bryant, né, amanhã, ou o LeBron James, você não consegue. Por que isso? Por que que existe essa dificuldade de acesso? Entendeu? Para proteger essas pessoas. Porque elas são figuras públicas, elas, sabe? Elas são o cerne daquilo que faz o esporte, nesse caso, e no nosso caso, os jogos, acontecerem. Elas são responsáveis por isso. Então elas não podem estar tão expostas ao público em geral, tendo a qualquer pessoa nos dias de hoje de internet, entendeu? A falarem e fazerem o que bem entenderem com relação a essas pessoas. É por isso que existe, entendeu? Aí você fala, ah, não, mas são todos celebridades, né? Entendeu? Não tem acesso. Mas não pode ter acesso, porque as pessoas que têm acesso fazem merda. Entendeu? Falam merda, fazem merda. E na nossa indústria, cara, ainda é muito aberto. Assim, o acesso que você tem ao desenvolvedor é uma coisa assim que em qualquer outra indústria É impossível, eu não tô comparando aqui o desenvolvedor ao jogador de basquete, você entende? Mas é da mesma forma, o desenvolvedor é o cara que tá ali no dia a dia, desenvolvendo os games, responsável pelos games existirem. E o grau de acesso que a mídia tem a essas pessoas na nossa indústria ainda é muito maior do que qualquer outro lugar, qualquer outra indústria, entendeu, diferente que você for encontrar. E isso as empresas, elas precisam se organizar para proteger os seus desenvolvedores nesse sentido, entendeu? Porque, igual você falou, cara, é muito fácil o desenvolvedor levar pro lado pessoal, porque é difícil você separar a sua pessoa do seu jogo, sabe? Ainda mais no caso do indie, entendeu? Uma coisa que realmente o investimento que você faz, entendeu, pessoal, é muito grande fora o profissional, sabe? A gente tem vários amigos que estão fazendo projetos indie e estão apostando a casa, apostando, entendeu, um monte de coisa na falibilidade daquele projeto, sabe? No sucesso daquela pequena empresa. Os caras que, cara, não, sabe, realmente estão para viver disso, para fazer o que amam, estão sacrificando muita coisa. Então, quando é assim, é muito difícil você separar, entendeu, quem é você da sua obra. E aí, você precisa, cara, é preciso ter, se você não vai fazer essa separação sozinho, você tem que ter uma rede de apoio da empresa na forma de PR, entendeu, na forma de alguma coisa que te proteja disso. E quando você falou isso, cara, deu esse estalo em mim que realmente, cara, é muito verdade isso, é por isso que existem os PRs, é por isso que existe tudo isso, pra que não aconteça com o Phil Fischer, que, por exemplo, nesse episódio aí aconteceu, que é uma coisa lamentável, né? Pô, pois é, imagina se, tipo... Quando do ending do Mass Effect, a quantidade de Twitters, cartas, coisas que o pessoal manda. E, por exemplo, os jornalistas, eu acho que naquele evento, por exemplo, talvez porque foi um evento grande, todos eles deram uma opinião deles, mas assim, concisa, sem nada de exageros, assim, sabe? As pessoas falaram, eu achei isso por causa disso, disso, disso. Foi muito todas mais críticas respeitoso, construtivas, né? Entendeu? Eu acho que tá faltando... Porque a imprensa agora tem muito acesso aos indies, né? Porque os indies dependem da imprensa pra fazer propaganda. É muito um pra um, né? É verdade. Exatamente. E aí, por exemplo, no caso do cara, ele era o produtor, ele era o game designer. E ele é o cara que a cara do fez. Ele não fez tudo sozinho, ou quase tudo? Teve, não, teve, assim, teve um não? menino que agora trabalha pro pessoal que fez Sword and Sorcery, era programador. Aham. E os dois também, acho que os meninos também se dedicou a faculdade toda a fazer foi o projeto dele. Aham. Foi o fez. Mas agora, eu não sei qual é o estado, mas não, eram dois programadores. Entendi. Mas ele fez toda a arte, ele fez todo o game design, ele fez toda a propaganda, ele em todas as conferências, sabe? Ele, tipo, ele foi o cara que pediu um empréstimo. Cara fez, pô, foi o cara que pediu empréstimo pro banco, saca? O cara que foi atrás de apoio, não sei quem, sabe? É o cara que tava lá pra falar sobre o Fizz e tal. E aí, tipo, óbvio que você pode dizer assim, o jogo não é bom, eu não gosto, beleza, mas você não pode dizer que. Ficar cutucando a onça de vara curta só pra ganhar audiência. Foi isso que o cara quis fazer, né? Cara, sabe quando vê aqueles programas da Atena que tem, tipo, na Bandeirantes, o cara batendo o pau e xingando? Parecia aquilo, sabe? Tipo, se é o cara que, se o cara do outro lado tá vendo aquilo, quando ele fala, ah, deputado, não sei o que, você não sei o que. Se é o deputado que tá puto, velho, nossa, o cara chega lá e os dois se quebram, saca? Sai no soco, assim, porque acho que é o único jeito dos dois de resolver, sabe? Não, tipo, e olha que um político é um cara que já tem que ter isso meio que... É parte do trabalho dele é essa... Você lidar com esse tipo de situação, você ter jogo de cintura. Agora, um desenvolvedor, um cara que... O que ele sabe fazer, cara, é fazer games, entendeu? Não necessariamente está preparado para ter a cabeça fria e saber lidar com esse tipo de coisa, entendeu? Pois é, mas o próprio Jonathan Blow fez isso, mas eu acho que o que acontece é que ele nunca teve uma crítica direta, como foi o Phil Fish. Porque eu acho que ele tivesse, ele também explodiu. Talvez ele não fosse pro lado, tipo, eu não aguento mais essa merda. Mas talvez fosse pro lado de, sei lá, de ser mais agressivo até. Não, pois é, mas eu acho que assim, eu até acho legal, por um lado, ele ter feito isso. Porque... A partir do momento que alguém diz que não suporta, mas as pessoas começam a se perguntar se tá chegando num limite ou tá passando o limite. Começou, entendeu, toda essa discussão, nós estamos discutindo aqui, igual eu falei, tudo quanto podcast, tudo quanto é lugar tá falando sobre isso. Pois é, mas aí assim, o que me surpreende é o seguinte, tudo que eu vi até agora, as pessoas estão focando mais em overreaction, porque sabia que ele é um cara de cabeça quente. Uhum. Mas eu acho que o grande problema é que as pessoas não estão colocando um contexto nele, entendeu? Porque ele é o cara irritado, ele é o cara de cabeça quente, ele é isso, ele é aquilo, então ele teve overreaction com as críticas do cara. Mas assim, eu entendi o que o cara quis criticar. Até no começo, quando eu ouvi o negócio, eu entendi o que ele quis dizer. Aí, eu tentei contextualizar, sabe, o que o jornalista falou. Se colocar tipo, no lugar do Phil Fischer olhando pois aquilo. Pois é. É, porque, por exemplo, eu já tive aquele tipo de reação. Uhum. E hoje eu entendo que... E ninguém tá livre de ter. Que ninguém aprende nada com esse tipo de crítica. Mas eu entendi a mensagem que ele quis dizer. Só que... Por ele ser um jornalista e ele ser um cara que tá sempre aí, tudo que é mídia, falando sobre videogame ou criticando alguém, ele teria que saber dar uma mensagem melhor. Inclusive o cara que tava do lado dele, não sei quem era, até falou, eu gosto de fez, eu acho isso, isso, isso, isso. Até interrompeu e falou umas coisas bem construtivas, e o cara assim, ó, oh, tô um pouco me fudendo, não sei o que, não sei o que. Que é outra atitude muito escrota, né? Que é uma atitude justa, né? Uhum. Tipo, ah, mas ele trabalhou tanto, ele tem problema, eu tô um pouco me fudendo, eu quero mais que ele se foda. Tipo, quer dizer que você não. Tipo, ele não tá lá pra criar nada, sabe? Ele tá lá só pra criar polêmica mesmo, sabe? E aí deu que, tipo, o Phil Fish é um cara que tava muito envolvido, ele já teve várias coisas dessa, sabe? Inclusive tem a lendária discussão onde ele falou que Japanese videogame sucks. Lembro disso, aham. Uhum. Assim, eu entendo o que ele falou, eu entendi o contexto que ele falou e eu concordo com ele, sabe? Overall, é isso que tá acontecendo. Mas se você pegar exemplos fora da curva, então ele tá errado, e muito errado. Se você voltar 10 anos atrás, 20 anos atrás, ele tá muito errado, porque ele cresceu jogando isso, jogos de Zelda, Metroid, um monte de coisa. Mas no overall ele tá certo, sabe? Até o jeito que ele falou tá errado, entendeu? Então, o meu argumento seria que o jeito que ele falou é que não foi correto. Então, assim, porque quando ele falou isso, ninguém deu ninguém foi analisar o que eles falaram, quer dizer, não, eu entendi, ele é só um cara muito expressivo, fala desse jeito, mas, sabe, esse é o contexto que ele quis dizer. Mas o jornalista, quando falou toda aquela trolha toda e o cara teve overreaction, mandou assim, não, porque ele é um cabeça quente, sabe, tipo... É só isso, sério? Que eles estão levando dessa história, quando na verdade tinha que ter entendido muito mais do que aconteceu em ambos os lados. E ninguém tá. Acho que vai acontecer muito mais isso com o tempo agora, o pessoal indie, porque indie agora tá muito mais envolvido. Todo indie que é. Se acontecer algum atrito com a mídia, acontecer, vai acontecer mesmo, vai acontecer de novo, cara. O cara vai cutucar uns com vara curta que tem acesso ao cara, sabe? O Twitter do cara, o Twitter do Fê, do jogo dele, sabe? Uh-huh. O cara vai lá e faz uma provocação, sabe? Uh-huh. Entendeu? Tipo. Até tempo atrás, até as empresas, os negócios de Fórmula 1 estavam se respondendo no Twitter, assim, sabe? Uhum. Tudo com gíria de Fórmula 1, tipo, você é muito devagar. Ah, é muito devagar, mas a gente, você nunca ganha nada, não sei o quê. Tipo, imagina pessoas que não têm formação ou preparo, sabe? E, tipo, isso influencia provavelmente um dos grandes brands da nossa indústria, que está acontecendo agora, que é a Virginia. É. Assim, a mídia tem que estar esperta sobre isso, né? A mídia tem que prestar atenção de como vai a assim, eles têm que... Eu sinceramente acho que faltou uma forma de repreensão desse jornalista. É. Porque assim, todo mundo fala do poder da liberdade de expressão, liberdade de expressão, liberdade de expressão, sabe? E... Mas, tipo, o cara falou de... Tipo, você magoa alguém, você fala da pessoa de alguém, sabe? Eu acho que isso já não é mais liberdade de expressão, sabe? Isso já tá entrando em outras áreas, assim, que... Tipo, é complicado, sabe? É harassment. É um tipo de assédio, isso, sabe? Eu entendo até o que você tá dizendo. E, cara, mesmo que você não fosse enquadrar isso em nenhum tipo de... Entendeu? De coisa ilegal ou errada, né? Porque, ah, não, mas o cara tem o direito de falar o que ele quiser dentro da liberdade de expressão. Mas eu queria, pelo menos, então, ver uma reação da comunidade de alienar esse cara. Sabe? A gente não é a favor de censura, mas. Entendeu? Não vamos censurar, mas vamos entendeu? Como é que fala? Reduzi-lo ao ostracismo, né? Que é, sabe, não vamos mais, entendeu, frequentar esse cara, dar ideia pra ele, entendeu? Ouvir o que ele fala, frequentar o site dele, entendeu? Eu acho que essa é a maneira mais. Que todo mundo poderia estar mais madura, inclusive, né? Que todo mundo poderia estar fazendo pra entendeu? Demonstrar, tá? Você tem o direito de falar o que você quiser, mas se você falar merda desse tipo, ninguém vai estar te ouvindo, entendeu? E pronto. E você não precisa de censura pra isso. É assim que você tira o cara da, da jogada. Entendeu? Eu queria ter visto isso acontecer. Boa. Eu acho que no meio do... Os indies, é, muita gente está se manifestando dessa maneira, mas é, a voz deles não é muito reduzida, né? É, eu acho que nós aqui também falando sobre isso e tal, a gente tem um alcance tal, finito, entendeu? Eu acho que tinha que ter tido muito mais, uma mobilização muito maior de gente, entendeu? Pra garantir que, cara, esse tipo de desrespeito, esse tipo de coisa não, não aconteça mais. Quando acontecer, entendeu? O cara vai ser alienado. Entendeu? E é assim que você faz. Ah, é liberdade de expressão? É, mas. Entendeu? É causa e consequência também. É, pois é, você fala o que quer e não ouve nada, né? Porque você não lê seus twitters. É, né? Entendeu? Tipo... Você, entendeu? Você vai falar o que você quer, então eu sinto muito, mas eu não vou estar aqui pra ouvir. É, pois é, acho que. Por isso que, mais uma vez, é. Tipo, site de videogame, coisa de videogame, tá cada vez mais assim. Out da lista de coisas que você faz durante o dia. É, eu, cara, comparado com a época de GameSpot todo dia, sabe? Comparado com a época de não encostar em um jogo sem assistir um vídeo review ou ler um review, eu vou mais assim no Metacritic ainda pra dar uma olhada, geralmente quando eu não conheço o jogo e tal, mas até aquilo ali eu levo com um grãozinho de sal, é ainda mais o user review, eu nem olho o user review, que não importa. É 10 ou 0, né? Não se leva nada dali, é, sabe? E até porque... Cada review vale a mesma coisa que o outro, então não tem um sistema onde você reconhece as pessoas que estão fazendo reviews sérios dentro do user reviews, entendeu? Versus as pessoas que estão só fazendo, entendeu? Só tentando manipular trolling. O número, trolling total. Então, foda-se o user review, não vejo. É, mas é, você tem razão, cara. Até o Gama Sutra não é a sombra do que era antes. É, a gente tá ficando sem coisa pra. Eu tenho ouvido muito podcast do Joystick, do Escapist. O Escapist ainda é um dos meus preferidos sites e tal. Joystick é legal também, é sólido. Mas, cara, comparado com antes, onde você podia passar o dia inteiro, você tinha um conteúdo animal. É, não sei, cara. É, a gente fala muito, né, de qualidade de jornalismo ou pseudo-jornalismo na indústria de games. Cara, realmente alguma coisa precisa acontecer. Tá cada vez mais difícil separar o joio do trigo nesse sentido, entendeu? E pior que jornalistas que são bons, quando eles começam a fazer reviews bons, eles são criticados porque outros sites dão, por exemplo, outros valores de jogo, ele comentou tal coisa que não deveria, que ele é o único cara que comenta. E aí acaba que esses caras, tipo, aparecem cada vez menos, né? Porque também tem o fluxo, né? Tem a quantidade absurda de gente querendo falar de games que... Os que transparecem não são necessariamente os bons, mas são aqueles que fazem alguma coisa diferente. E aí fica essa briga pra um ser mais diferente do outro. Cada um tem um gimmick diferente, entendeu? E isso e acaba que, entendeu, os caras que botam a melancia na cabeça parecem mais do que os que realmente são bons naquilo que estão fazendo. Pois é. O problema é isso. A gente sempre comenta em off, acho que o negócio de mídia, de videogame, tá sendo uma coisa muito interessante de ver, né? Porque todos os blogueiros de videogames se transformaram em jornalistas. Todos os blogueiros de videogames se transformaram em jornalistas. Aspas, né? Agora é muito fácil você ter videocast, o nosso podcast, por exemplo, é muito fácil ter podcast também. Então. É fácil, cacete, dá um trabalho do caralho, mas tudo bem. Não, mas você entende, né? Comparado com o que já foi. Né? Então, assim. Qualquer um pode falar o que quiser, né, cara? A gente teria que só ter uma comunidade de jogadores mais unidos que vê esse tipo de coisa. Tipo, o cara... Tipo, um monte de gente gostou do Fez, um monte de gente respeitou o que o jogo fez. Pode não gostar do cara, sabe? Tem um monte de gente que não gosta de um monte de gente da indústria, sabe? Eu, particularmente, tipo, não sou fã do Jonathan Blow. Adoro o jogo dele, o Braid. Mas ele não é um cara que eu curto as coisas que ele fala ou a maneira como ele fala as coisas. Você ama o John Romero, sabe? Tipo, eu acho que as pessoas têm que saber discernir as coisas, saca? Tipo, o que importa é que ele tá. Tipo, tem um monte de artista que tem um monte de problema, sabe? Quebra guitarra, os caras de banda, botam fogo nos lugares, fazem um monte de merda. Tipo, mas o que eles fazem, o trabalho que eles fazem é genial, sabe? Então eu acho que daí tu tinha que defender, tipo, deixa os usuários ajudarem a fazer a crítica, sabe? A construir a crítica, eu acredito muito nisso, cara, no filtro da comunidade, sabe? A comunidade fazendo valer, através do boicote, entendeu? Fazendo valer a sua opinião, entendeu? Isso eu queria muito que acontecesse mais. Pô, ia ser massa, né? Mesmo Metacritic, esses sites, assim, quando o negócio tá descabrando, assim mesmo, sabe? Pegar, tipo, dá um tempo até os caras arrumar essa trolha aí. É, entendeu? Que aí eles vão sentir na pele, né? Pois é, porque hoje em dia é tudo clique, né? Se tu não clicar, não tem acesso e vai ter que mudar, né, cara? Eu garanto pra você que a GameSpot se arrepende de ter feito o que fez com o Jeff Gertzman, e aí todos os caras bons saíram, e a GameSpot nunca mais foi a sombra do que ela um dia era. Pois é. Garanto que eles se arrependem, porque quando os usuários pararam de frequentar, eu acho que eles entenderam o recado. Pois é, mas ele acabou que comprou, né, depois, a Giant Bomb, né? É, a mesma empresa mãe, né, da GameSpot, é. Já que não podemos ter ele, vamos juntos a eles. Então, cara, olha, muito bom o episódio de hoje. A gente sentiu falta do Rafa, mas ao mesmo tempo virou uma coisa mais conversa de bar, fluiu melhor, porque com duas pessoas acaba fluindo melhor, não é nada contra o Rafa, que a gente bate e rebate muito, com uma maneira muito mais natural. É, eu gostei, achei que foi uma ótima conversa. É, se o podcast era para ser a desculpa que a gente precisava para botar o papo em dia, estamos cumprindo bem esse objetivo aqui. E se acontecer de você que está ouvindo também gostar disso, então melhor. E com certeza vocês têm a opinião de vocês, a gente quer saber. Mandem seus e-mails, deixem seus comentários. A gente quer muito ouvir o que vocês têm a dizer. Mas a gente vai fechar o episódio de hoje. Seco, obrigado mais uma vez por você estar presente aí. Deixar novamente aí nossos desejos de melhoras pro Rafa. E pois a gente volta na semana que vem ou na outra com mais conteúdo para vocês. Talvez um Quick Quest, mas certamente aí um podcast. Um abraço e tchau.